controlador, muito boa noite, passarei 2228. Passarei 2228, aciona a identificação. Desça, aciona o vídeo voo 050, Prode Duna. Identificou, Prode Duna, autorizado 050, passarei 2228.